Guilherme, eu falo aqui do Núcleo Regional de Educação de Foz do Iguaçu, meu lado está Ivone Miller, chefe aqui do Núcleo, para explicar um pouco para a gente sobre a situação da escola Carlos Drummond, que algumas situações de banheiros interditados e vidros quebrados foram relatadas lá. Muito bom dia para a chefe do Núcleo. E qual que é essa situação agora? Bom dia e bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. A situação do Colégio Carlos Drummond de Andrade é uma situação que nós estamos acompanhando, estamos adotando providências, estamos desde o ano passado fazendo levantamentos das necessidades do colégio. Tínhamos destinado e incluído o colégio para receber reformas com recursos descentralizados que vão direto para a conta do fundo rotativo do colégio. Porém, esses recursos são limitados, nós só podemos usar até R$150 mil. Indo ao colégio, nós constatamos que para deixá-lo adequado, como nosso secretário de Estado da Educação, Flávio Arns, deseja, e como a comunidade deseja, nós precisaríamos de mais recursos. Fizemos o levantamento e constatamos que precisávamos R$600 mil. Conversei com Flávio Arns, ele tinha realmente visitado a escola, ficou sensibilizado e autorizou que nós, então, encaminhássemos toda a planilha para Curitiba para que essa licitação seja providenciada diretamente pela Superintendência de Desenvolvimento Educacional em Curitiba. O diretor da escola sabe disso, porque conversei com ele no final do ano e até disse dessa sensibilidade do secretário em atender a escola na totalidade. Eu tenho que reconhecer que, pelo que eu vi lá na entrevista, os banheiros estão numa situação difícil. E hoje, pela manhã, eu designei, então, que uma engenheira e uma arquiteta aqui do Núcleo Regional foram até o colégio para levantar a situação. E, nesse momento, elas estão me fazendo um levantamento do custo, quer dizer, qual a quantia financeira que nós teríamos que desembolsar para deixar os banheiros em condições. Então, elas já foram, me trouxeram inclusive fotos, constataram que, para nossa tristeza muito grande, essa questão chegou a esse ponto por falta de manutenção. Eu tenho que ressaltar que o governo do Paraná, que a Secretaria de Estado da Educação disponibiliza para todos os colégios de Foz, recursos de fundo rotativo. Nesse fundo rotativo vem recurso para manutenção de escola e essas manutenções precisam ser feitas. Então, o que constatou-se lá no Carlos Drummond é que os banheiros estão realmente muito feios, mas que tem no banheiro feminino, tem 3 banheiros que estão funcionando, no masculino outros 3, e que tem a banheiro sem vaso sanitário, que como o buraco lá ficou aberto, então jogaram lixo, jogaram uma porção de coisa dentro, que provavelmente tem entupido encanamento, e a gente vai ter que verificar como proceder. E o diretor, ele também sabe que ele pode pedir para reparos emergenciais, se pode solicitar cota extra de fundos rotativos. Eu vi na reportagem da RBC que o diretor alegou que os 15 mil ele usou para reparos no colégio, na cobertura. Mas o colégio não tem uma única cota que ele pode utilizar. Ele pode, por vez, uma única cota. Mas ele poderia ter solicitado outra cota de R$15 mil para que a gente pudesse fazer, então, essas intervenções para que os banheiros ficassem adequados. Eu agora também fui informada pela equipe do financeiro que desde abril de 2013 a escola tem, aí é da Associação de Pais, Mestres e Funcionários, ela tinha R$15.156 que podem ser destinados para reparos. Esses 15 mil cobririam perfeitamente essa necessidade de adequações. É para o banheiro, eles não utilizaram esses recursos, pediram replanejamento para aplicar agora em 2014 e eu também fui informada pela equipe do financeiro que foi feita uma solicitação para que esses R$15 mil fossem utilizados para fazer uma arquibancada na quadra de esportes. Eu devo dizer a vocês que hoje à noite eu devo me reunir então com a direção do colégio, com a PMF, vai alguém aqui da minha equipe de financeiro, de engenharia, para a gente tentar conversar com a escola, porque me parece que com esses 15 mil que a escola tem em conta e que para ser utilizado já, dá para a gente deixar os banheiros em condição de uso. E como eu havia dito antes, toda a reforma do colégio, ela já está encaminhada, está bem encaminhada, ela está tramitando lá em Curitiba, na Superintendência de Desenvolvimento Educacional e com o aval do secretário para que ela saia, para que ela seja possível. Então, eu não tenho dúvidas nenhuma que o governo está trabalhando para transformar o colégio Carlos Drummond de Andrade num colégio de referência. Mas eu tenho a dizer também que eu lamento muito o estado de degradação em que o colégio se encontra. Nós temos 30 colégios em Foz do Iguaçu e é o único que se encontra nessa situação. A senhora falava que esse dinheiro já estava em caixa, talvez já com o colégio, com a direção, desde o ano passado. Por que será que essa situação não foi resolvida nem pela direção, nem também pelo núcleo aqui de educação? Veja você, da nossa parte, como existe uma necessidade, um pedido de reforma, nós estamos encaminhando. Mas nós temos um diretor em cada escola, que é o gestor daquela escola. Então, em conjunto com a PMF, ele tem que definir as ações. De repente, ele achou que podia esperar toda essa reforma, inclusive dos banheiros, nessa grande reforma. Mas é uma coisa, lá na minha casa, se o banheiro não estiver utilizando, não estiver funcionando, e se eu não consertar, eu vou ter um problema muito grande. Eu não posso responder, estou te dizendo, nós iremos hoje à noite, então, lá para a escola, para conversar com eles, para oferecer nossa ajuda, né? Para que a gente possa chegar a um bom termo. Mas realmente a equipe do financeiro agora me passou a informação de que esses recursos estão disponíveis na conta da PMF desde abril do ano passado. E lógico, ela poderia ter sido utilizada para um reparo ou para outro reparo. Talvez eles não quisessem, né, ter utilizado para a reforma dos banheiros, achando que como a gente vai reformar, que isso pudesse esperar. Mas é aquela situação. Ontem eu também vi a reportagem do diretor do Colégio Carmelita. A situação é quase parecida. O Colégio Carmelita também precisa de reforma e vai passar para a reforma. Mas eu vi ontem na reportagem o diretor dizendo, olha, eu dei uma arrumadinha nos banheiros, não é aquela arrumação que a gente quer, que vai ser definitiva, mas eu deixei os banheiros em condição de uso para o início do período letivo. Certo, muito obrigada pela sua entrevista aqui para a CBN, nessa manhã de bastante trabalho que eu cheguei aqui, já percebi que a senhora tem muito trabalho para fazer, e que essa situação se resolva o mais breve possível, principalmente para os alunos da escola Carlos Drummond. Eu quero, inclusive, né, dizer para toda a população de Foz, né, e da região que ouve a CBN, eu sei que a audiência é muito boa, que por determinação do governador Beto Richa e por determinação do secretário de Estado da Educação, que por sinal é o nosso vice-governador, que nós devemos trabalhar para atender bem as demandas educacionais. E como você disse, nesse momento, é um momento de início de período letivo, e nós estamos fazendo adequações de matrícula, tentando resolver esse problema de vagas, que nem sempre a vaga destinada para um aluno foi aquela que o pai gostaria. Então, nesse momento, nós estamos fazendo adequações, nós estamos contratando, né, todos os funcionários, todos os professores que as escolas precisam. Então, começo de ano é isso, é trabalheira mesmo, mas nós temos certeza que a situação estará normalizada. Eu tenho que dizer, novamente, volto a dizer, em Foz do Iguaçu nós temos 30 colégios, 29 funcionando perfeitamente bem. Então, nesse momento, nós estamos sentindo que realmente o Colégio Carlos Drummond de Andrade precisa de um reforço, precisa de uma assessoria nossa, e é nesse sentido que nós vamos agir. Ver uma comissão aqui para ajudar o Colégio Carlos Drummond de Andrade a vencer suas dificuldades. Muito obrigada. Guilherme, de volta a você nos estúdios da CBN Foz.